Boa tarde, vereador. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Cristina. Eu fico feliz de estar aqui na CBN, esse espaço importante para a gente estar falando um pouco do nosso trabalho. Vereador, você tem apresentado uma série de requerimentos lá na Câmara de Vereadores. Um deles é a reforma na sede do Instituto de Identificação aqui do Paraná. É um prédio antigo, uma casa antiga aqui na cidade, né? Tem um prédio tradicional, já se falou em tombamento pelo município, deve ser um prédio antigo e tal, mas ali requer uma série de medidas para que ele possa receber a população aqui. Na verdade, é um prédio histórico, aquela casa ali. É uma casa assim que tem que ser, eu acho que com essa visão histórica da cidade, ainda visto que estamos nos 100 anos de Foz. Agora, a questão do pedido de recuperação da sala, ou até mesmo, eu tenho questionado isso, até mesmo um outro espaço. Por quê? Essa sala está na Avenida Brasil, né? Nós sabemos, para começar, é uma região bem central, mas estacionamento é um grande problema. Outra questão é o espaço físico. A nossa demanda de pessoas aqui, nós temos um município com mais de 260, 270 mil habitantes. É uma demanda muito grande de pessoas que perdem a RG, que vão fazer uma segunda via, todas as nossas crianças, que hoje é exigido na escola, o RG que já é pedido. Isso é muito interessante. Agora, como vai fazer? Chega lá, uma fila muito grande. Segundo, não tem um lugar para sentar, tem uma pessoa idosa, uma gestante. Onde vai sentar? Não tem espaço físico. E a gente percebe que os atendentes, eles estão preocupados com essa questão também da população, porque eles querem atender bem, mas não tem condições, embola todo mundo ali, e aí não tem como atender. Se você não tem um lugar adequado, não vai atender. Agora você tem que esperar na fila. Tudo bem, se tem que esperar hoje no banco, se espera, qualquer lugar se espera. Agora você tem que ter um lugar adequado para essa pessoa esperar. Um local com ar-condicionado, no calor que nós estamos em Foz do Iguaçu, e um mínimo local para sentar. E isso ali não tem. Outra, o assoalho tem buracos no assoalho, literalmente tem buracos, porque não é piso ali, é ainda antigo, de madeira. Então tem buracos ali no assoalho, as paredes estão rachando, está tudo trancando. Aquela edificação ali, né, vereador, ela preserva assim as características originais dela, isso, de quando ela foi construída, com e como certeza. A gente já falou, é uma casa muito antiga, né? Não seria ali o local para identificação. Ali poderia ser algo até nessa linha aí, temos precisando de sala para tantas coisas. Agora, essa demanda, eu vejo que ali não tem condições. E vou entrar com um segundo requerimento, pedindo também a parte digital. Nós temos ainda na era antiga, onde você cola o dedo ali, enche, você põe os 5 dedos, você sai lá com as mãos... Com as mãos todos azuis. Aí você vai lavar. Infelizmente, nós estamos assim na pré-histórica ali nessa questão. Temos outras cidades do porte de Foz do Iguaçu que estão todas já digital. Você põe o dedo ali, como tem hoje lá na área onde que faz carteira, que seria lá na área do estado, lá em cima à direita, na Paraná, no Detran. Aquele modelo, eu chego ali, eu posso também chegar e fazer, eu posso ter ali um dispositivo para tirar uma imagem, uma foto também. Ministério do Trabalho hoje já é assim, ele é para emissão da carteira de trabalho. Eu tenho que trazer a fotinho de 3x4, então nós temos um outro momento, nós temos uma era digital bem avançada. Então, o segundo requerimento ao Estado vai ser pedindo essa melhoria nessa área de atendimento também ali nessa casa. Esse requerimento já foi aprovado, agora vocês vão encaminhar. E tem uns 30 dias para dar resposta. E logo vou estar já entrando com esse outro, que acabei de falar que já não seria mais a estrutura, seria a melhoria no atendimento, na questão digital. Mas daí vai tudo num bolo só, porque como, né, com a mesma questão, né? E a gente fica agora no aguardo, então, de que isso, que o governo do estado agilize. Tem que cobrar, porque isso, o povo está, né, claro, cobrando. Na condição de vereadora, nós temos que cobrar. É isso que estamos fazendo. É uma cobrança e vamos estar em cima disso. Que é a voz do povo, né, vereadora? Pessoal, esse que encontra intermedia. A gente no bairro, entendeu? Eu sou muito atuante nos bairros, eu visito muito. Então, o povo cobra. Meu Deus, eu fui lá e está nessa situação. Então, aí sai o requerimento, que é o nosso trabalho. A demanda é muito grande. Realmente, o pessoal sempre se queixou que, além da demora de se conseguir, do documento ser emitido, filas e tal. Então, realmente, o senhor acredita que agora com essas melhorias ali, a coisa vai agilizar. Vereador, o senhor tem apresentado vários projetos também nesse seu mandato, um desses projetos com relação à área de educação e segurança das crianças que frequentam creches e escolas municipais, né? Como o projeto de lei de calçada em frente às creche-escolas. Visitando as escolas, a gente percebeu a demanda das diretoras e dos pais pedindo segurança na saída das escolas. Uma escola normal, a dos bairros, tem escola de 300, a escola 1.000 alunos. Você imagina numa saída normal, porque vem basicamente 500 à tarde e 500 de manhã, ou 300 de manhã, 300 da tarde. Tudo essas crianças saindo com o carro dos pais, cria todo um tumulto. Então, a primeira discussão foi as calçadas em volta das escolas, visto que tem o projeto de lei obrigando que o contribuinte construa suas calçadas. Primeiro, fazer o dever de casa. Então, essa foi a luta. Eu comecei no bairro Três Bandeiras, conseguindo recurso fora de Foz do Iguaçu, com o deputado Esperafico, trouxe para Foz. Ficou 100%. Aí, com a discussão com o governo, saiu agora 500 mil em calçada, que já está aberto já essa licitação. Então, vão começar já a construção nas outras escolas. Mas aí veio uma outra questionamento e a sinalização. Nós sabemos que a Fostran está trabalhando em cima das pinturas, mas mesmo que você vê uma pintura ou uma placa normal que é convencional, a gente sabe que tem motoristas que não são muito atentos. Surgiu a ideia de outros municípios de usar a sinalização móvel, que é nos momentos da sala de aula, usar os cones que são marcados, em cima do cone tem uma placa escrito área escolar. Então você põe ao meio do canteiro central ou na rua, ao meio da rua, esses cones, 4, 5 cones. Essas pessoas do colégio serão orientadas pela Fostrans, acompanhadas com a Fostrans, para que elas possam ter uma orientação de como fazer. Põe de manhã e retira à tarde. A escola que achar que precisa, que deve fazer. Aí me perguntaram, pô, mas daí vai ter que ser alguém da escola? Olha, tudo que você quer de melhor, seja para o teu bairro, tem que ter uma parceria. Só a Fostrans, ela não vai fazer esse tipo de trabalho, não. Então, tem que ter a participação voluntária do profissional na escola ou alguém, ou até de uma pessoa que está disponível, que tem hoje lei também, do orientador voluntário do trânsito. Tem no Três Bandeiras um senhor, lá no meu bairro, que fica todo dia na saída, ele é aposentado, ele vai lá e ajuda as crianças a sair da sala da escola, botando esses cones, e ele fica cuidando. Agora, se não cuidar, também não tem problema, desde que seja orientado pela Fostrans. Então, essa parceria da população, poder público, vai nos ajudar da segurança. E é bacana também, né, vereadora, as pessoas fazendo a sua parte, auxiliando, assim, simplesmente porque querem o bem-estar, no caso aqui das crianças, né? E esse projeto foi aprovado na última sessão, na quinta-feira, então já está em primeira, segunda, aprovado. Nós vamos trabalhar agora em cima, buscando parceiros para buscar o recurso, para a gente captar recurso para ir entregando esses kits. Depende das escolas que vão estar se colocando, a gente vai fazer de tudo aí para poder estar apresentando o kit para melhorar a segurança saída das escolas. E o interessante é que o pessoal motorista que circula diariamente por esse local, habitualmente por esse local, ele já sabe, né, que determinados horários, né, que ele vai passar por ali, né, que ele vai ter que diminuir a velocidade, vai ter que acompanhar a sinalização. Nos outros horários, o trânsito dá essa mobilidade para o trânsito, porque na hora da saída das escolas realmente é muito complicado você passar por alguns trechos. E a gente percebe, se não tiver um obstáculo, uma sinalização aparente mesmo, motorista, às vezes, até desligado, um motoqueiro passa com tudo. Quando você vê um cone, alguma coisa, você já segura a velocidade. Essa é a ideia de outras cidades do porte da nossa que tem dado certo. Outros requerimentos, vereador? Sei que você tem trabalhado bastante, Outros requerimentos, juntamente com o Bobato, a gente tem acompanhado a região da Vila Portes, até falando em Vila Portes, tem até uma audiência pública entre o Gessani, que sou eu, o vereador, com o vereador Ridinei, que é para discutir a Vila Portes, as necessidades maiores da cidade. Isso não foi ainda feito, mas está aprovada na Câmara essa audiência pública. Mas uma das necessidades dos comerciantes de lá é o problema do alagamento. Nós temos uma vila, Vila Portes, uma vila de comércio. Se chover um pouco, para tudo lá. Fizemos o primeiro teste, chamamos a Secretaria de Obras o ano passado, e aí foi feita uma limpeza geral na Vila Portes. Amenizou, mas se percebeu que não é isso. O problema lá é as manilhas, a bitola de manilha. Para melhorar aquela situação, tem que fazer um canal novo, abrindo mais uma saída de manilha. E aí foi esse requerimento, estamos discutindo com obras, para que possa, então, no orçamento do próximo ano, porque tem que se pensar em orçamento. Esse ano não tem esse orçamento, mas é discutido agora, para que no próximo ano possa ter a viabilidade de colocação de manilhas maiores, porque a Vila Portes hoje representa, na questão, até mesmo na questão de economia da cidade, muito grande. É uma vila que vende serviços, que vende aí de comércio. Então, nós temos que olhar para essa região E essa é um requerimento que cabe também o poder público agora fazer um planejamento, um projeto em cima disso. Eu sempre falo, a nível federal, como eu busquei recurso para calçada, recurso para tantas coisas, a Amaro Filho, que vai ser recuperada agora, foi recurso federal que veio, até eu busquei via deputado. Essas questões de alagamento, tem que fazer um projeto antecipado, porque existe no governo federal recurso para esse tipo de coisa. Desculpa falar aqui, mas poucos prefeitos gostam de mexer em galerias, né? Porque é um grande recurso, por isso que às vezes sobra dinheiro a nível federal, mas tem que ter o quê? Projetos. E eu estou sentando junto com o nosso novo secretário de planejamento, que é um menino jovem e está com vontade de trabalhar, Becker. O Rodrigo Becker, tem conhecimento, e para estar fazendo essa parceria, é interessante que faça projeto, porque a gente, como agente público, como vereador, possa estar levando para a instância federal, via deputados, para que a gente consiga recurso para executar essas obras, que não são obras baratas, mas não tem outra coisa como amenizar. Não existe como amenizar uma região que alaga. Tem que ser feito um projeto novo de galerias públicas. E aí, já fazendo esse levantamento que vocês estão fazendo, né, vereador? Dá para já pra fazer esse levantamento, levantar custos e já colocar no orçamento de 2015. Se o problema, não tem verba, não está no orçamento, já tem todo esse prazo aí daqui até o final, porque, até que assim, se comece a fazer o planejamento do ano que vem. O grande problema é que não tem paliativo a ser feito. A Vila Portes, na região que alaga, ali não tem como fazer um paliativo. Ali tem que ser feita uma nova canalização de manilhas novas, com bitolas maiores, né? Quem entende sabe, para poder fazer escoamento para baixo. Que é a questão do Jupira também, do Jardim Jupira. Mesmo, feita por mesmo sérios problemas de alagamentos ali. O prefeito já esteve olhando, já esteve vendo, né, as manilhas que tem naquele córrego, no rio ali, que margeia a BR-277. A situação é terrível. Fazer de planejamento. Eu, uns meses atrás, eu fiz um requerimento ao Executivo, justamente discutindo uma ideia de formar um instituto de planejamento. Que eu vejo que o Rodrigo agora, eu percebo que ele está buscando um espaço, vai melhorar. A cidade de Foz do Iguaçu sofre muito, não é agora, já é histórico, de não ter planejamento. Nós vamos sempre buscando recurso, aparece um recurso, daí vai correr fazer o planejamento. Ao contrário, você tem que ter projetos para daí buscar o recurso em cima daquilo, né? E falando uma coisa para você, perdemos muito recurso que eu acompanhei por falta de projetos. Você acha que isso aqui, a partir de agora, a gente tá num caminho aí que Poxa, isso assim, pode... A minha postura como vereador, eu vou começar batendo nessa tecla de projetos. Eu vejo que esse governo está começando a abrir essa visão, que é necessário gastar com projetos para pegar grandes recursos. A questão da galeria não é Vila Portes. Nós temos outras regiões, né, que também vive a mesma situação. Nós estamos frisando aqui a Vila Portes, por ser um lugar de comércio também, e ter grandes problemas aí que afeta até a economia da nossa cidade, para que possa, a partir dali, outras regiões ser beneficiadas. E o papel do vereador, né? Cobrar, é para isso que vocês estão lá, né, vereador? Para criar esse projeto, não só criar, apresentar, mas cobrar. O andamento deles, cobrar, importar-se com a população, não por questões internas, não por picuinhas pessoais, mas é trabalhar em função... Isso. Até para honrar o voto do eleitor, né, que lhe deu o voto, que votou no senhor, e também para prol da população, prol de Foz do Iguaçu. É isso. Então, eu tenho pautado meu trabalho, eu estou no segundo mandato, é justamente nisso, né, é de trabalho, de projetos, de requerimentos. Tem atribuições que não seria diretamente do vereador, como eu acabei de falar, de estar buscando recurso fora, mas como você tem deputados ligados ao teu partido, você vai buscando, como a gente tem feito isso, e vai continuar fazendo. Isso é importante para Foz. Então, conversei então com o vereador Gessane da Silva, vereador do PP, aí trabalhando, mostrando o trabalho, mostrando esses projetos de lei, agora com as calçadas em frente às creches e escolas, a sinalização móvel, também essa preocupação com a Vila Portes, né, que gera recursos para Foz do Iguaçu, uma área onde movimenta grande parte da economia que Foz do Iguaçu, aquela área comercial ali da Vila Portes, e também a questão do Instituto de Identificação. Obrigado, vereador, pela sua presença. Obrigado por esse espaço, CBN, e a todos os ouvintes.